Boletim, fique por dentro. Assunto de hoje, o novo Enem. Agora o Enem será em duas etapas. Quem está se preparando para o Enem deve se adaptar desde já às novas regras da prova. Este ano o exame será realizado em dois domingos consecutivos, dia 5 e 12 de novembro, e não em um único fim de semana, como acontecia até o ano passado. A medida deve beneficiar não só os sabatistas, que guardam o sábado por considerá-lo dia sagrado, mas também os demais estudantes, que poderão fazer a prova com menos cansaço e possivelmente terão melhor rendimento. De Bagé, Lediane Ramos Machado. Conectados e personalizados. Os candidatos do Enem 2017, além de terem uma semana de espaçamento para realizar as provas, podem se preparar com recursos de aprendizagem direto no celular. Existem diversos aplicativos e sites dedicados para treinar os conhecimentos e se preparar ainda mais para alcançar boas notas. A vantagem da preparação utilizando ferramentas digitais é a aprendizagem adaptativa, onde o aluno, com base no seu próprio desempenho, vai trilhando quais aulas precisa de mais reforço, podendo dar foco para o que mais precisa aprender. Inscrições Enem 2017. Atenção, alunos do ensino médio! As inscrições para o Enem 2017 serão realizadas entre os dias 8 a 19 de maio de 2017, através do site do INEP. Acesse www.enem.inep.gov.br/participante. As inscrições serão feitas somente pelo site. Para a realização da inscrição é necessário ter em mãos o número do seu CPF e seguir os 8 passos para finalizar a inscrição no site. Lembrando que o candidato poderá pedir isenção da taxa de inscrição ou imprimir o boleto. De Santana do Mundaú, Maria Quinur. Vamos saber agora como ficou a distribuição do conteúdo. Outra mudança no Enem 2017 é a distribuição do conteúdo. No primeiro domingo, os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, as provas serão de matemática e ciências da natureza. Até o ano passado, o exame era realizado em um sábado e um domingo no mesmo fim de semana, e a prova de redação era aplicada só no segundo dia de exame. Com a mudança, no primeiro domingo os estudantes terão 5 horas e meia de prova e no segundo, 4 horas e meia. De Bagé, Lediane Ramos Machado. Novidades Enem 2017. Uma das novidades do Enem 2017 é que serão isentos candidatos que estão cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que será cobrado comprovação no ato da inscrição, com o número de identificação social NIS. Aqueles que conseguirem a isenção na taxa e não comparecerem na prova perderão os benefícios no Enem de 2018, exceto aqueles que justificarem sua ausência devido a atraso ou atestado médico que comprove a impossibilidade de comparecer ao dia do exame. De Santana do Mundaú, Maria Quinur. É isso aí, pessoal! Com todas essas informações, agora é só planejar os estudos. Nossas recomendações para quem vai estudar à distância são duas plataformas digitais. A primeira é StudaVest, que é um aplicativo de simulados para o Enem, gratuito, para Android e iOS, com milhares de questões de provas anteriores e também questões inéditas. Já para quem sente dificuldades com a redação, existe uma plataforma para os alunos enviarem os textos e receberem as correções, com dicas de como evoluir. Para mais informações, acessem www.imagine.com. Boa sorte a todos os candidatos e até o próximo boletim!